Já em saguarda do Lula e Matão. Grava. Controle Salvador, Índia Liberal, está solicitando por hoje direto para Lagoinha. Autorizado direto em frequência livre, Índia Liberal, Alfa. Vai chamar frequência livre, Índia Liberal, Alfa. Voo no 885, redução para 2009. Redução para 2009, no 885. Controle Salvador, 9959 da Trinta, boa tarde. Para 3.500, direto? Autorizado. Autorizado 3.500, Índia Liberal. Voo no 164, desça para o nível 070, informa o tráfego 12 horas a 7 milhas, um Charlie 402, cruzando 060 para 4.000 pés, rumo norte. Descendo 0070, 64. 3283, Samo Centro Recife, 1288 e alterne 1260. 22.8, 2.0, 3.2.3. Controle Salvador, 9959 da Tripota. Tripe 9959, boa tarde, contato radar, ativa para o nível 1180, saída Momo. 1180, saída Momo. 9959. Romeu, Papa Romeu, Zulu, Limatão, Gustavo, na Praia do Destino, da Frisa. Está autorizado direto destino do Lula em Matango. Suba para o nível 105. Quem é que iniciando para o 105, direto destino? De direita, na minha escuta, reporte na Delta para o cruzamento. Direita, reportará na Delta para o cruzamento. Restrição para 3.000 pés, ajuste no 08. Restrições da ajuste na 08, bom 826. Chamé 6326, complexo final de torre, 1895. 1895, boa. 1164, atinge 070. Sente, mantém, desça para o nível 060, gol 1164. Descendo até 060, 4. Baixou, Chico? Tá não. Reporte baixado, checado, ajuste no 09. Reportaram. Vamos 85, tem condições de reduzir para 1.90 mais. Positivo, 90 mais, vamos 85. Gol no 1.64, desça para 2.000 pés, adiciona 0.08, autorizado a afirmar LS, parte estabilizado. Descendo para 2.000, informar o localizador, 1.64. Acho que a Papa Golf desce para 3.000 pés, ajuste no 018, para que irá ultrapassar o curso do localizador. 3.000, 9.08, vai ultrapassar o curso. Pouso, estão no 08, né? 6.3.2.000. Na Delta para cruzamento, Netuno 52. Mantenha a posição, Netuno 152. 152, mantendo a posição. Obrigado, boa tarde. Ou no 885, 5, desça para 2.000 pés, autorizada a sinal LS, porte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste na 08, informaria estabilizada LS, 1.885. Lula Lima, são quando possível, estimado para pouso. Tempo, só um minuto. Dá presente, o Zulu Lima Tango está estimando aos 1950. Sim. A escapa apagou, fica da direita para o 040. Direita 040. China 6326, solou aos 22, libere a direita no 211. Apagou-se, curva esquerda, proa 090. À esquerda eu não chego, não, é direita? Correção, direita 090. Controle, gol no 164 no localizador. Gol no 164, complete sinal de chame torre, o no 895. 895, boa tarde. Boa tarde. A escapa apagou-se para o curso do localizador, curva direita para o 130. Desce para 2.000 pés, autorizada sinal LS, porta estabilizada. Direita 130, trabalhará no estabilizado, descendo para 2.000 pés. No 64, baixo Chico? Ainda não, senhor, daqui a pouquinho. Forte. Ok. Passando o externo embaixo travado, o 1164. O 1164, livre pouso, 150 graus, 10 nós. Livre pouso, na 10-4. Salvador, muito boa tarde, 35626. 35626, boa tarde, sua identificação. Identificou, 5626. Tripe 5626, contato radar 69 milhas, Nordeste Salvador, foi bom, chegada bom, reporte no ideal de descida. Número bom, chamada no ideal de descida, 5626. Kilo Ramalho, desça para o estudo de tráfego do local, tem que ser bem feito. Bom 885, estabilizado a LS, que tem um campo à vista. Bom 885, complexo final, tipo torre, 1895. Torre 1895, boa tarde. Boa tarde. 1885, está na escuta da torre. 1885, prossiga, boa tarde. Boa tarde, continua a aproximação agora, pista livre. Ok, continua a aproximação, pista livre. Muitos pássaros aqui nas profundidades do marcador externo, certo? Entende. Aos 27, direita, 1211. Direita, 211, 1164, boa tarde. Salvador, Papa Romeu Serra de Alfa. Papa Romeu Serra, ainda Alfa, boa tarde, autorizada a chegada Amanda, essa para o Nida 080. Direto, pode ser direto Amanda, presente? Realmente mantendo a chegada Serra de Alfa. Ok, mantendo a chegada Serra de Alfa. Controle, November FC Tango? Prossiga. Agora no Fonte Nova, Pelourinho, na sua escuta, Tango. Sim. November FC Tango está sem área proibida. November FC Tango, controle. Na escuta, Tango. Está ciente da área proibida? Da área proibida não está ciente, senhora. Sim, está negativo o estádio Fonte Nova, o November FC Tango. Positivo, não vai sobrevoar então o estádio Fonte Nova, o November FC Tango já passa para o Pelourinho então. E tem uma área proibida a uma milha do senhor, November FC Tango. Positivo, o November FC Tango está ciente agora. Está na sua escuta, após vai ser levado a série então. E não vai entrar na área restrita, o November FC Tango. Papagolf no localizador. Acho que é Papagolf completo, final de time torre 1895. Novo. Torre, Oscar, Papagolf. Papagolf, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Golf, atenção pousada 107. Reporte para o cancelamento. Golf, reportará. Noite de 5, solo aos 30, direita 1211. A direita 1211, é isso? Sim, 1211. Ok, obrigado. Do Lula e Matango. Gente, esse é por centro. Felipe 9959, chama Centro Recife, 1288 e Alterne, 1260. 1288, Alterne 260, Felipe 9959. Papagolf, base pela direita, baixar e travar. Papagolf, livre pouso, pista 97, 95, 0 graus, 12 nós. Golf. sua direita, frequência livre. Salvador, 35626, no ideal de descida. 35626, desça para 4000 pés, adiciona 018. 4000, 1018. Tem outra frequência, senhorita, alternativa? Essa tá 3/3. Gente, o Papa Romeu Sierra em Alfa, como recebe o controle? 6%. 35626, agora como recebe o controle? Ainda continua como se houvesse alguma mão sobre o microfone, senhorita. 3/3. Sim. Controle, não vai ter nenhum coisa? Prossiga. Agora, a prova da barra. Sim. Salvador, boa tarde, tá 3193, ponto de espera, tá pronto. 3193, alinhar e decolar, 950 graus, 10 nós. Alinhar e decola, 3193. Controle Salvador, boa tarde, o Gordo 20. Gordo 20, boa tarde, a sua identificação. Autorizada a chegada à mar e desça para o nível 050. Identificou, vai descer para o 050, está na proa de mar, o Gordo. Prossiga. Sente, mantenha as condições visuais, 12/018, reporte visual com local de pouso. Controle Salvador, Papa Romeu, Zulu Limatão, Guatinho, 125, Limatão. Sente, o Zulu Limatão, estamos no centro Recife, em 12455. Sente, 12455. Lulimatão, controle? Escuta, controle. Chame a 1261 e alterne a 12455. Sim, então 261, alterne a 12455. Bravo. Decola aos 37, controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, tá 3193, decolou a saída da El. Tá 3193, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, tá 3193. Controle, autoriza o trip direto pelo. Autorizado, 35626. Direto pelo 5626. Controle Salvador, Papa Romeu, Zulu Lima Tango. Zulu Lima Tango, prossiga. Zulu Lima Tango não consegue contato no 12455 e no 12610, senhor. Como é que é isso? Gente, então chame na 12288, alterne 12660. 1288 ou 1260, grato. Serra Índia Alfa, número 3, na aproximação, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, Serra Índia Alfa. Exato, no 3 graus, 12 nós. Circular, dono zero. Tá mantendo 210, bordo. Controle Salvador, tá 3193, autorizaria motos lá pra gente, ou bridge? Aguarde a gravação. Graças. Gordo 20, deixa para 3000, pra ir, deixando 017, redução para 1809. 3000 com 017 vai reduzir para 180, boa. Serra Índia Alfa desce para 4000 pés, adiciona 017, redução para 1809. 4000 reduzindo 809, Serra Índia Alfa. Controle Salvador, bom dia, Tsunami 315. Tsunami 315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lida. 360, vá no Lida, 6315. Trip 5626, autorizado Duna na presença, desça para 2000 pés, ajuste no 08. Autorizado Duna, 2000 pés, no 08, Trip 5626. Gordo 20, decoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. Vai manter a proa até interceptar o localizador, Gordo. Controle, não rega na frente, não. Prossiga. Negativo, corredor Axel, o 96 Tango, vai para o Norte, corredor só. Correção, corredor Interlagos. Tá autorizado a chamar LS, suporte estabilizado. Tá estabilizado no LS 5626. A 3193, autorizado direto a bridge. Direto a bridge, 3193. Sena 6315, suba restrito nível de voo 340. 340. 340, 6315. Controle Cabo Serra Serra, visual para pouso. Cabo Serra Serra, frequência livre. Zero, já. Atinge e mantém 3 mil, gorda. Gente, mantenha 3 mil pés. Fechando RB142, próximo ponto de espera pronto. 6142, alinhar e decolar, 1950 graus, 10 nós. Decolagem, 6142. 3154, boa informação, Vitor. 3154, boa tarde, sua identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 050. 050, Santos, 3154. Livre desvio, tá 3144. Gordo 20 para o localizador, curva direita pro 050, desça para 2000 pés, autorizada a chamar MS, pode estabilizar. Direita 050, descendo para 2000, reportará estabilizado, Gordo. Salvador, o 5490, próximo ao ponto de espera e pronto. 5490, mantém o ponto de espera. Para manter o ponto de espera, 5490. Controle Salvador, boa tarde. Voo 90, Magistério 5 da Vitor, descendo para 160, Pro de Alagoas. Loma 097, boa tarde, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, existe uma 018. 4018, uma 097. É, confirmando autorizado o Bonf? Autorizado. Obrigado. Estou logo visual, trip 5626. Trip 5626, complexo final de Santo Torre, o número 89. 1895, grato. Torre, muito boa tarde, trip 5626. Baixou e travou, 5626? Em mais 30 segundos. 6142, aos 45, controle 198, boa viagem. 198, 6142, boa tarde. 490, reclama que tem condições de decolagem imediato, se for possível, senhor. Seguinte, mantém o ponto de ferro. É, Matheus, 390. Olha, Chané 6142. Chané 6142, boa tarde, contato radar, se não for o 350, autorizado direto PUCA. Boa tarde, direto PUCA, 350, 6142. Java mantendo 4 mil. Terra em alfa, desça para 2 mil pés, autorizado a chamar LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Terra em alfa. Sanai 6315, Sami Centro Recife, 13325 e Alterne 1251. Recife 3325, 251, 6325. Patrulha 05, boa tarde, mantenha as condições visuais, hoje o chama 017. Do 20, complexo final, chame torre 11895. Chamará a torre 11895, gordo. Gol 1097 para cheque de frequência, chame na 11935. 1935. Torre Salvador, boa tarde, o Gordo 20 está na final estabilizado, visual com a pista, trem baixar de trabalho. Gordo 20, continue e aguarda autorização de pouso. Guarda a autorização, Gordo. gente retorna para a frequência 718. Voo 097, reduza para 230 mais, número 3 na aproximação. Reduzindo, 230, voo 097. Canadá 315, controle. Score autorizado no 40 graus, 12 nós. Autorizado a decolar do 35490. Terra Índia Alfa, complete sinal, time torre, 1-1-8-9-5. 118-9-5, Terra Índia Alfa. Ei, Papa Romeu, Terra Índia Alfa. Voo 220, cheque trem, livre pouso, pista 0-1-5-0 graus, 10 nós. Para visual, Tango. Já visual algum campo no VBFT, Tango? Gente, Semitorre, 1-1-8-9-5, November 6. 1895, Tango. 490 da Trip, é o 50, controle 19-8, boa viagem. 19-8, Trip 5490. Obrigado, boa tarde. Torre, Papa Romeo, CRJ. Sierra Índia Alfa, prossiga. Tá na final, postulado a você dar presente, cancelar e prosseguir para 197. Sim, reporte para o cancelamento, Sierra Índia Alfa. Dá presente para prosseguir para a base da 17 direito. Estou na saída Momo, Trip 5490. Pela direita, reporte na base baixado travado, Sierra Índia Alfa. Reporte lá na base curta, baixado travado, Sierra Índia Alfa. Torre November, X-Ray, Tango. Prossiga. November X-Ray, Tango, está aprovada a rotatória. Já visual com o campo, senhor, não sei se escuta para ingresso e pouso no Pátio 5. Ok, mantenha reporte na rotatória, vertical da rotatória, novembro X-Ray Tango. A vertical da rotatória reportará, senhor. 1-0-1-7, direto para o Pátio 5, o vento no 40 graus, 12 nós. Para informação, eu tenho um tráfego agora... Exatamente no externo, está cancelando para prosseguir para a final 97. O Novembro X-Ray está no reporte visual com tráfego, ok? Está visual com tráfego no Novembro X-Ray, então. Ok, não interfira com o mesmo. Após o tráfego passar aí à sua frente, autorizado prosseguir direto para o Pátio 5. Novembro X-Ray, então. Tango. Solo 52, em condições de fazer o 180 na pista mesmo e voltar para livrar no pátio militar? Afirma, vai fazer o backtrack para ingressar no pátio militar, o gordo. Faz para final, baixar travado, Sérgio Alfa. Terra Índia Alfa, livre pouso, pista 97, 950 graus, 10 nós. Alfa. Novembro aceitamos, vai na cauda do mesmo, cara. Ok, November X em Tango, já estou visual, prossegue aproximação direto para o pátio 5, o November X em Tango, não interfira com a final 17, o vento no 5,0 graus, 10 nós, o November X em Tango. Positivo, o November X em Tango vai aproar então Itapuã para aproar com o vento direto no pátio 5. Salvador, muito boa tarde, Senar 63 no Vasco, está descendo para o 150, passando no 80, tem que ser Vitor. Senar 63 no 4, boa tarde, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, autorizaria para o Ditap, está presente? Autorizado. Ditap 63 no 4. Alfa Romeo no pátio da Bata. Autorizado o táxi, chame para ingresso na 17. Lima Alfa Romeo reportará para ingresso. Serra Índia Alfa, solo 54, confirme o seu pátio. Pátio 5 é aqui na frente da Aristarco. Ok, frequência livre. Sua direita. Lima Alfa Romeo, autorizado ingresso. Reporte alinhado e pronto. Brex e Tango, aproximação direto para o pátio 5. Atente a movimentação no pátio 5, ok? Eu tenho aeronave agora ingressando para o pátio 5. O vento 150 graus, 10 nós, o ajuste no 097. Reporte no solo controlado do pátio 5. O November Brex e Tango. Reportará no solo, está visual com o tráfego para ingresso no pátio. O November Brex e Tango. Autorizada a final LS, reporte estabilizado. 3 mil pés, reportaria estabilizado na 07. Alfa Romeo tem livre decolagem em pista 97, 950 graus, 10 nós. Para informação, tem o Robson 44 à sua direita, aproximando direto para o pátio 5. Não irá interferir. O Lima Alfa Romeo. Pode reportar o vento, por favor? 150 graus, 10 nós. Uno 1-1-8-9-5, patrulha 05. Também está visual com o tráfego do pátio 5. Anel 42, controle. Prossiga, 142. Anel 42, Santo Recife, 12685 e alterne 12545. 2685-2545, Chané 6142. A intenção é pouso no Graia, da Polícia Militar. Bolo 966, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. 060, Mari, 960. O município de Lauro de Freitas. Afirmativo. Confirme? Afirmativo, Lauro de Freitas, conheço. Ok, reporte vertical de Lauro de Freitas, o Yankee Zulu Delta. Curva à direita, ingresse para o setor norte, reporte vertical de Lauro. Reportará o 05. Papa Romeu Lima Alfa Romeu, mantenha pro sul, chame o controle 19-8. 19-8, Romeu. Olha, Salvador, Papa Romeu Lima Alfa Romeu. 2009, passa a ponte de espera da 10, pronto. 2009, mantém a ponte de espera. Mantém a ponte de espera, 2009. Vá para a Corredor Axé. Quanto código correto é o 5032. 0,95 graus, 10 nós, o ajuste 10097. Ainda mantém a proa sul, confirma ainda manter meu pé sobre o terreno? É, a proa sul aqui a senhora está me botando para a África. Eu queria a proa oeste. Seu presidente da área restrita à sua direita, Lima Alfa Romeo? Negativo, desculpe. Então mantenha a proa. Certo. Torre, o patrulha 05 está na vertical de Lauro de Freitas, seu Traverso Norte. Ok, o patrulha 05 está visual com a aeronave da TAM na final da 10? Afirmativo, senhor. Afirmativo. Que prossiga, mantenha o setor norte, vertical de Lauro de Freitas, próximo aqui ao través norte da torre. Já eu autorizo o senhor a prosseguir direto para o GRAE, o patrulha 05. Sente, eu mantenho o seu setor norte e aguardará autorização para aproximação direta para o GRAE, o patrulha 05. Alfa Romeo. Sente, está autorizado a acender ao 045, é isso? Afirmativo, Lima Alfa Romeo. Gente, o Lima Alfa Romeo está iniciando a ascensão e mantendo uma proa sul, é isso? Autorizado, mantém a proa que está mantendo, Lima Alfa Romeo, a proa 235. Mantenha essa proa e aguarde para a autorização da proa do destino. Lima Alfa Romeo, ciência. Ali, Salvador, 163, no 4, está por 10 milhas, mais proa 065. Sim, para o controle. Ouça, 063, no 4, desvio à direita da rota, 065, aprova. E reporte quando possível para o Ana, o Ouça, 063, no 4. Sim, reportando a prova de tudo. 1097, está no localizador. Sim, ativo, visual. Gente, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, decisão, tira o seu ar. É Portugal 021, Scorch Ident, Saint until flight level 050, Boff arrived. Descendente level 050, Boff arrived, level 021. Solo 00, 1800, direita 1211. 2017, é Boff estabilizado no curso do localizador. 2017, reportará estabilizado o curso do localizador 63 no 4. Direto para o pátio 4 neste momento, praticamente já controlado no pátio 4, não interfere. O vento 1950 graus, 12 nós, livre pouso, fecha no 0. Autorizado na 0, na 097. Frequência livre, 01. Sou 966, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou. 5490, chame centro Recife, 126.85, caso negativo, 2545. 183, está autorizada a chegada da AMAN, reporte unidade de descida. Nível de voo 080. No 097 ao 03, direita, no 21, 1211. 211 à direita, apenas por informação, turbulência leve na aproximação final. Sim. 09, decolagem autorizado no 50 graus, 10 nós. 09, decolagem, 10 nós, 0 nós. Eu prossigo para o controle? Marinha 7074, controle. Salvador, com 97-4090. O meu está autorizado a cruzar o destino quando possível ser estimado de pouso. Reportará o estimado tão longo o universo, senhora, e está autorizado a proa de pé. O Gol 966, capacitado 075 para 060. O 966 deixa para 3 mil pés, o ajuste 1097. 3.000 pés, 1907, Jamaria 7074. 9 ao 05, controle 19-8, boa viagem. 19, bom trabalho, 0-0-9. Linha 7074, prossiga. Está livre, sobrevoa, reporte para regresso. Controle Salvador, gol 2009, 2000 em subida, saída da El. Gol 2009, contato Arnaldo Colares, suba nível de voo 240 no perfil da saída da El. 240 da El, 2009. Controle Salvador, boa tarde, azul 4462, na sua escuta. Azul 4462, essa identificação está autorizada a chegar da Mari, reporte no nível de descida. Mari, reportando a Delta, Delta 4472. 1966, autorizado destino para 2000 pés, autorizado para procedimento. Final do procedimento NS para a pista 1-0, reporte no curso localizador. Sorrinho autorizado, X-Way 1-0, reporte lá, estabilizado 966. Procedimento 3-1-4, estabilizado no INS. Seja completo, final do procedimento NS, X-Way 2-1-1-8-9-5. 1-8-95-63-1-4. Salvador, muito boa tarde, o Senhor 6314 está estabilizado, baixado e travado. Boa tarde, 6314, continua com a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Gol 1967, autorizado a decolar pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, gol 967. A dúvida ideal de filha. 462, esse é nível de voo 050. Para nível 050, azul 4462. Ativo Maria 7074, pouso, mais 10 minutos, copiado. ...009, autorizado a proa de coral. Coral 2009, da Gol. linha 7074. O Chiné 6314, livre pouso, estão na 0, vento 150 graus, 109. Livre pouso, 6314. Voo 9967, decolado 08, chame o controle em 19.8. 19.8, boa. E autorizado, descida para 050. Controle de Salvador, 967, passa 1300 da Real. 1967, contato radar na decolagem, está autorizado a subir a 360 no perfil da saída da El. 360 da El, 967. Down to 4,000 feet, QNH 1017. Down to 4,000 feet, QNH 1017, aeroponal 021. QNH 1017, aeroponal 6314, solo 09, liberte primeira direita, chama solo 121, 11. 211, 6314. Complete final do procedimento TNS, torre 1895. Grato, tamanho 966. Torre Salvador 966, X-Way 10, baixar estavado, boa tarde. Gol 1966, tráfego avistado, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, 109, QNH 1097. Ok, autorizado 10, 966. Esse 2006, clear the LS X-ray approach, reporting localized course. Clear the 2006, clear LS X-ray for runway 10, call you on localized course, and ground 021. Aérea 01, prossiga. Manter sobre regras de voo visual, 1000 pés sobre terreno, reporte no farol de Itapuã. Aérea 01, aguarde para a proa direta ao Força Aérea 01. Controle Salvador, agora 967, solicita, se possível, voar Motiva. Ativo inicialmente a proa de lida. Ciente, mantendo PP. Controle da 3192, mantão índice. Era 01, aloque o código 0101. Da 3192, ascende identificação, a proa de Mari para a chegada Mari, reduza para 3509 e redesça para o nível de voo 060. 0060 69 da 3192. Controle Salvador 4462. Você é 0101, está autorizada por 8 direta de Salvador. 8, 8, 4. fazendo um pequeno desvio aqui, mantendo um pouquinho à direita da chegada para as informações. Mais uma milha, temos condições de aprovar a etapa. Gente, Célia 1-1-8-9-5. Now we are 220, reducing 210. Roger. Chama final, pistão 1-0, Força Aérea 0-1. Chamará, lembrando que Força Aérea não está sem hotel. Ok, ciente, Força Aérea 0-1. Gol 1-9-6-6, solo aos 1-4, chama agora o solo em 1-2-1, décima 1. Chamará, 1-9-6. Montará de 65, meu. Azul 4462, reduza para 2009. Reduzir para 229, azul 4462. Para 2009, 209. 209, 4462. é a Torre Salvador. O seu tráfego não está no GPS nosso, correção, no TARIUS nosso. Eu tenho uma aeronave da Gol alinhando agora na vista no 7. Você tem condições de pouso direto para o pátio militar? É, está desviando pelo lado direito até o... está na final, ponta final para pouso, para a terra. Eu tenho... eu estou visual com o senhor, senhor. Confirme, o senhor tem intenção de pouso na pista 1-0 ou direto na taxiadel? É, pousará na pista 1-0. Próximo à interseção hotel. Próxima interseção hotel. Você tem livre pouso agora. O vento de 140 graus, 119, ajuste no 017, força 009. Força 011, pouso. Só para sequenciamento, mantenha a proa. O seu limite é o custo localizador e reduza para 1809. E mantendo a proa, limite ao localizador, reduzindo para 180 nós, azul 4462. Portugal 021, resume on navigation, fly heading Duna. Flying heading Duna, é Portugal 021. Papa Tango Kilo, Oscar Romeu, modula para o controle. E o Romeu Oscar, prossiga. Se manter sobre regras de voo visual, é forte em Paripe, o Romeu Oscar.